especial Vozes da Pesca. Começa agora o programa com entrevistas a pesquisadores e pescadores envolvidos com a atividade pesqueira no Brasil. Apresentação do jornalista Flávio Mesquita e do biólogo Wilson Moreira Júnior. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora o nosso especial Vozes da Pesca. Eu sou o Flávio Mesquita. E eu sou o Wilson Moreira. Hoje, 29 de junho, é dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. E nada melhor do que começar o especial nesse dia tão importante para os pescadores brasileiros como conversar com um pescador, seu Rafael Ribeiro, presidente da Colônia de Pescadores de Guape. Boa tarde, seu Rafael. Boa tarde. Bom, Rafael, a gente queria muito agradecer sua participação aqui, principalmente aí abrindo o nosso programa, como o Wilson disse. Primeira pergunta que a gente queria fazer para você é você contasse um pouquinho da região em que vocês atuam. A gente vai falar um pouquinho sobre a colônia também, o tamanho da colônia, mas primeiro falar sobre a sua região, a região em que você atua e também há quanto tempo você atua aí na região. Tudo bem. Eu sou Rafael Ribeiro, né? Venho atuando na colônia há 9 anos aproximadamente. Quando a gente iniciou aqui nessa atividade, nós, através de uma interferência, até por dificuldades, né, dos administradores na época, e a gente entrou na defesa, né, dos direitos e interesses dos pescadores de Guape. Uhum. Aqui é uma região onde está cercado, né, por águas continentais, temos um estuário bonito, e também tem o mar aberto que está município vizinho, né, chamado Ilha Comprida, onde é mais conhecido talvez até por Iguape do que Iguape, né? Então é uma região muito bonita e 80% da atividade, da economia do município é gerado através da pesca. Uhum. E, Rafael, e quantos associados existem na colônia de vocês? Você podia falar um pouquinho sobre o tamanho da sua colônia? A colônia de Iguape hoje tem em torno de 2.200 associados, diretamente cadastrado em todos os órgãos governamentais. Uhum. Qual é o benefício, seu Rafael, para um pescador ele ser cadastrado na colônia de pesca? Os benefícios, a partir do momento, sabe, que ele se associa à entidade, a gente intermedia os documentos à Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, que é o órgão, né, que representa os pescadores na questão de documentação. Após um ano que ele tem essa carteira, aí ele começa a contribuir com a Previdência Social. A partir desse ano, ele, de um ano de atividade, ele já começa a ter os direitos, após duas contribuições do INSS, ele já começa a ter os direitos. Todos os direitos, tá, que qualquer outro trabalhador formal tem, o pescador hoje em dia também tem, que é auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio reclusão. E tem também o período da desova do peixe, que é de... pega de 1º de novembro a 28 de fevereiro, chamado Piracema, né? Sim. O governo paga um salário mínimo no decorrer desse tempo para que o pescador esteja preservando a espécie para futuras gerações. Sim. Seu Rafael, como está a situação do pescador artesanal aí no Vale do Ribeira, em Iguape? Veja só, na questão social, a gente está num quadro bem elevado, tá bom? A Previdência Social está reconhecendo, hoje reconhece, né, os direitos do trabalhador da pesca. Agora, o grande problema é que não só a Iguape, né, mas acho que a maior parte dos litorais estão enfrentando, é a escassez do peixe, né? Sim. Isso já está sendo mundialmente, né? Não é só na nossa região, a dificuldade está em geral. Vocês realizam algum tipo de trabalho para tentar fazer atividades de conscientização também às pessoas, aos moradores da região? Ah, sim, sem dúvida. Principalmente nesse período, tá, da desova do pescado, que é esse período que eu falei para vocês e repito, né, que é de 1º de novembro de cada ano a 28 de fevereiro. Uhum. É o período da piracema. Então a gente procura, junto com a colônia, a Polícia Ambiental, hoje o Instituto Chico Mendes, né, que antes era o IBAMA, e a gente trabalha num conjunto de estar sempre fiscalizando para que, né, fiscalizando, além do governo já estar pagando para o pescador esse benefício, tem uns que não obedecem, mas a gente, graças a Deus, aqui em Guape, esse trabalho está sendo bem feito. E tanto a Polícia Ambiental como o Instituto Chico Mendes atua junto com a colônia e a gente consegue, sabe, 90% dos pescadores obedecem em si, uma maneira, né, de estar preservando as espécies, né? Sim. Seu Rafael, quanto à venda do pescado, como esse pescado que sai, que está na mão do pescador, ele vai para o consumidor? Como vocês fazem, os pescadores de Guape fazem a comercialização e aonde? A grande maioria é consumido no CEAGESP de São Paulo, um dos maiores centros de abastecimento de pescado, né, de alimento do estado de São Paulo, né? Uhum. Uma parte, uns 20% é consumido no próprio município, né, e no Vale do Ribeira, que são mais de 30, em torno de 30 municípios, né, envolvidos no Vale. Mas a grande maioria é consumido no estado de São Paulo mesmo. Tá certo. Senhor Rafael, o senhor estava falando sobre conquistas, desafios também nesse trabalho que vocês realizam. Queria saber, vocês têm algum tipo de relacionamento com outras colônias? Vocês realizam trabalhos em conjunto também? Sim, opa, principalmente com a colônia de Cananéia, que é vizinha, colônia de Peruíbe. E sempre quando tem evento, né, conferência da pesca, por exemplo, agora no mês de junho, julho, nós estamos nos organizando, né, para a terceira conferência nacional de agricultura e pesca. Aí todos os presidentes de colônia se reúnem e discute vários assuntos em torno da pesca e encaminha, né, para o parlamento. O parlamento está viabilizando em lei e está se beneficiando essas demandas, né, e discussões, beneficiando em direito para o pescador. Seu Rafael, já houve duas conferências da pesca com grande participação dos pescadores artesanais. Nesses últimos anos, com essas conferências e o governo federal ouvindo os pescadores, mudou alguma coisa? O senhor pode falar um pouco sobre isso? É complicado, sabe? Eu participei de todas as duas conferências em Brasília, né? Tanto as municipais, estaduais, como as nacionais. Você vê que nós temos um decreto-lei que desde 67 ainda é a mesma, tramita no Congresso Nacional até hoje. Sim. Então a gente participa, mas a maior parte das discussões fica para trás. Inclusive até essa terceira demanda, essa terceira conferência que está sendo realizada pela SEAP, tem alguns presidentes de colônia, sabe, que não estão querendo participar por motivos de que poucas coisas acontecem. Existe, a secretaria, depois que foi criada a Secretaria de Agricultura e Pesca, teve várias mudanças, por exemplo, o PRONAF aqui em Guape está sendo bem solicitado, o Banco do Brasil está viabilizando, sabe, vários PRONAFs para compra de barco, compra de rede, compra de embarcações, motores. Sim. E dentro dessas discussões que você falou, que às vezes ficam um pouquinho para trás, que discussões você destacaria como principais que, na sua opinião, deviam ser feitas? Projetos, por exemplo. Aqui nós temos, no centro de Guape, aqui nós temos um CEAGESP, que está há vários anos já, desde esses 9 anos que eu estou de frente da colônia, a gente manda, envia várias vezes projetos, acho que mais de 4, 5 vezes, envia projetos, tá? E nem a resposta do governo federal a gente tem, sabe? Fábrica de gelo. Nós temos um problema aqui de estrutura, sabe, para armazenar o pescado. Frete, o frete aqui é altíssimo, o frete para transportar de Iguape para São Paulo, 210 quilômetros de Iguape para São Paulo, o cara chegou a cobrar até R$8, sabe, por caixa de 20 quilos, R$8 de frete. É altíssimo isso para o pescador. Uhum. Tá certo, senhor Rafael, nosso tempo aqui está se esgotando, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso especial. Essas informações que o senhor trouxe, muito interessantes, que o Wilson também gostou bastante de conversar com o senhor, né, Wilson? Sim. Seu Rafael, eu quero agradecer a atenção e parabéns pelo Dia do Pescador. Eu acho que a luta continua, são 500 anos de pesca e 500 anos de Brasil. Vocês estão de parabéns por trazer até nós, consumidor, o pescado de cada dia. Eu quero lhe agradecer e parabenizar. Eu que fico agradecido e um abraço para todos vocês aí. Obrigado. Um grande abraço. E a gente vai agora então para um rápido intervalo. Confira agora uma poesia sobre o universo da pesca e dos mares. E logo depois também uma música especialmente escolhida para o especial Vozes da Pesca. Daqui a pouquinho a gente volta. Poesia de Vicente de Carvalho, Palavras ao Mar. Mar, belo mar selvagem das nossas praias solitárias. Tigre, a que as brisas da terra o sono embalam, a que vento do largo eriça o pelo. Junto da espuma com que as praias bordas, pelo marulho acalentada, a sombra das palmeiras que arfando se debruçam na beirada das ondas, a minha alma abriu-se para a vida, como se abre a flor da murta para o sol do estilo. Estamos de volta com o especial Vozes da Pesca e agora a gente vai falar com o nosso segundo entrevistado do programa de hoje, o Wilson Moreira, que está aqui ao meu lado, no nosso estúdio, é biólogo, ambientalista e pesquisador aí de temas referentes a comunidades pesqueiras da região de Santos e com toda essa autoridade no assunto, ele vai apresentar para a gente o nosso segundo entrevistado de hoje. O entrevistado agora é João Dias, chefe da Coordenação de Pesca Artesanal da SEAP, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Casa Civil da Presidência da República. Boa tarde, João. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para ti, para os teus ouvintes. Boa tarde para o Wilson. Enfim, para os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Boa tarde. Bom, João, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a SEAP, desde quando ela existe, a importância dela aí para o universo da pesca no Brasil. Ok, Flávio. A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, ela foi criada em 2003, foi um dos primeiros atos do presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com a intenção de que tivesse no governo um espaço onde o pescador e o aquicultor pudesse estar se documentando e também um espaço que viesse fomentar o setor, desenvolver o setor. Então, desde 2003, nós, a princípio, assim que foi criada a secretaria, foi criado um grupo de trabalho para discutir de que forma a Secretaria da Pesca ia trabalhar e esse grupo, então, resolveu fazer conferências estaduais, encontros, conferência nacional para juntos construir um plano de desenvolvimento para a pesca e para a aquicultura no Brasil. Seu João Dias, já houve duas conferências de pesca e agora nós vamos ter a terceira conferência de pesca nacional e está tendo as conferências estaduais. Isso numa discussão, num processo histórico no Brasil é um fato inédito, a primeira vez que tantos pescadores foram ouvidos em nosso país pelo governo. Quais são as atribuições que o governo está conseguindo implementar das reivindicações dos pescadores e quais têm sido os obstáculos dessas implementações? Então, Wilson, usar esta ferramenta que o ministro da Secretaria da Pesca se utilizou foi importantíssimo. Importante por quê? Porque nós poderíamos construir uma política dentro de quatro paredes, aqui em Brasília. Mas nós optamos por fazer as conferências exatamente para ouvir o setor, porque é um setor que ao longo dos anos ele não estava sendo ouvido. Poucas políticas públicas tinham para esse setor. Então, a fazer essas conferências, ouvi-los, era construir um plano a partir da base. E nesse ouvir nós podemos construir, então, algumas ações. Eu diria para ti, Wilson e Flávio, e teus ouvintes, que reestruturar esse setor era importante. Fazer um recadastramento do setor também era importante. Fazer desta secretaria virar um ministério para que ela pudesse ter um quadro maior, para que ela pudesse ter um orçamento maior, também foi importante. E agora, no último período, a gente pode dizer que isto foi alcançado, né? Nós estamos virando o ministério, aí uma notícia para ti, para os teus ouvintes, né? Próxima sexta-feira, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o nosso ministro Altemir Gregolin, estão indo para Santa Catarina, para Itajaí, onde vai ser sancionado a criação do Ministério da Pesca. Também vai ser assinada a nova lei da pesca. Vejam, Wilson e Flávio, que a lei da pesca era de 1967. Não tinha mais como nós nos regrarmos o setor com uma lei aí de mais de 40 anos. Então, isso é importante destacar, que foi um pedido dos próprios pescadores. Né? Na primeira conferência, isso está documentado, eles pediram, trabalhem para que nós tenhamos um espaço com quadro suficiente, com orçamento, trabalhe para que essa lei seja mudada. A lei de colônias também foi votada, é uma nova lei de colônias. Então, são momentos importantes que o setor está colhendo a partir do ouvir, sem falar na reestruturação do setor que a gente está fazendo na questão de infraestrutura, né? Sim, João Dias, o senhor é chefe da coordenação de pesca artesanal da CEAP. Historicamente, os pescadores artesanais no Brasil, eles foram esquecidos e nunca chegou a haver uma política pública significativa para valorização e melhoria da qualidade de vida do pescador. Esse é uma grande mancha na história do povo brasileiro. Atualmente, quais são as práticas políticas que a CEAP está se desenvolvendo para melhoria da qualidade da vida do pescador artesanal? Bueno, vamos então por parte. Eu sou coordenador geral, né, nacional da pesca profissional artesanal. Então nós estamos com a incumbência de fazer isso que tu está me perguntando, ou seja, quais são as políticas que o governo implementa para melhorar a qualidade de vida dos pescadores. Eu diria, uma das primeiras, e aí também, né, eu sempre faço esse link, foi um pedido dos pescadores nas conferências, nós darmos uma estrutura de gelo para o setor. Porque você sabe que o gelo, ele é fundamental quando o pescador sai para fazer suas pescarias, que o gelo é fundamental para que ele possa condicionar o seu pescado, para que esse pescado, quando chegue de volta, esteja ainda em condições de comércio e ele não precise vender imediatamente para quem chega na beira da praia oferecendo qualquer preço. Então nós estamos estruturando a nível nacional fábricas de gelo. Nós, só este ano, para teres uma ideia, Wilson e Flávio, nós vamos estar entregando 106 fábricas de gelo, das mais variáveis, de 1.200 quilos, de 3 toneladas, de 9 toneladas e de 12 toneladas. Então vejam que ao longo dos anos nós devemos estar aí próximo de 170, 180 fábricas de gelo espalhadas por esse Brasil, pelo litoral e também para dentro do Brasil. Então esse foi um gargalo, um entrave que os pescadores tinham e que através de suas entidades organizadas nós estamos implementando. Uma outra ação é a questão da educação. Você sabe que infelizmente, né, por não ter tido uma ação, isso que você falou no início, né, de políticas públicas para o setor, o índice de analfabetismo na pesca profissional artesanal é muito alto, infelizmente. Hoje nós chegamos a nível nacional próximo aí dos 70% de analfabetos. Se formos considerar o norte do país, isso chega próximo dos 90%. Então, fazer com que esses pescadores pudessem ter o mínimo, né? O mínimo que ele pudesse ir num banco, por exemplo, e ele assinar o seu contrato lá de crédito, que ele pudesse assinar o seu nome, que ele pudesse ser alfabetizado, é uma ação que nós estamos implementando. Nos primeiros 4 anos de governo, com relação ao setor da pesca, nós alfabetizamos 100 mil pescadores. Fale. Não, João Dias, a gente está... Uma última pergunta só para a gente encerrar nossa conversa. Eu queria, dentro dessa questão de políticas públicas, né, na área da pesca, eu queria que você falasse quais são as dificuldades de se implementar essas políticas, principalmente considerando as particularidades, as necessidades de cada região brasileira. Sim, Flávio, eu tinha muito mais ações para te falar, viu? Sim. Teria a questão dos pequenos empreendimentos, teria a questão do telecentro, da inclusão digital, teria agora, por último, o CIPAR, que é o Centro Integrado da Pesca Artesanal, que a tua região aí vai estar recebendo um, mas fica para um próximo período. E eu vou tentar responder os entraves que nós temos. Bom, um deles é isso, né? O alto índice de analfabetismo, e aí, bom, para tu desenvolver o setor é complicado. Um outro é a questão da assistência técnica. Infelizmente, nós ainda temos uma assistência técnica, uma extensão pesqueira muito limitada, né? Exceção de pouquíssimos estados onde tem lá o seu órgão de extensão e seu órgão de acompanhamento para o setor, né? E principalmente, Flávio Wilson, principalmente relacionado ao setor pesqueiro, muitas vezes nós temos um órgão de extensão do estado, mas ele é ligado à agricultura familiar, tu não tem lá um engenheiro de pesca, tu não tem um técnico que tenha conhecimento do setor. E aí as dificuldades são muito grandes neste acompanhamento, na elaboração de projetos. Nós poderíamos estar liberando muito mais recurso a nível nacional se chegasse bons projetos na Secretaria da Pesca. Infelizmente, os projetos chegam muito capengas. Uhum. E a gente perde muito tempo de fazer contato, de volta a contato, até nós adequarmos, ajustarmos os projetos para estar liberando recurso. Então, esse acompanhamento, essa assistência técnica é fundamental. E fundamental é a parceria dos estados com o governo federal para que isso aconteça. É claro, a questão da organização do setor também é uma dificuldade. Muitas vezes nós encontramos numa área geográfica de um município 3-4 entidades que se diz representações do estado, e aí tu tem que negociar com essas 4 para implementar uma política. Uhum. Então esses são os entraves, mas nós não culpamos os pescadores, nós culpamos a cultura herdada, né, que vem aí de 200 anos implementada no país, que nunca teve uma política de incluir os pescadores na discussão, de fazer uma política onde eles participem e ajudem a construir projetos e programas para que seja de interesse deles. Tá certo, João. A gente agradece muito sua participação. Daria para a gente ficar conversando muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo não é tão longo aqui, mas muito obrigado por essas informações que você trouxe aí para o nosso especial. Imagina, Ilso e Flávio, nós estamos aqui em Brasília à disposição de vocês e é sempre um prazer poder conversar contigo, com vocês e com os pescadores. Grande abraço. João Dias, muito obrigado, uma ótima tarde. E para a gente encerrar, confira mais uma poesia e uma música escolhidas especialmente sobre o tema Mares, Pesca e os Pescadores. Poesia de Vicente de Carvalho, A Partida da Monção. Ao largo, enfim, clarins e buzinas atroam, e as canoas, na luz da manhã cor-de-rosa, pairam por um momento em pleno rio, aproam para o sertão, e rompe a marcha vagarosa. Nos barrancos, até rente d'água investidos, de filhos a sorrir e de mães a chorar, lancem as frouxas mãos e os olhos comovidos, o derradeiro adeus e o derradeiro olhar. Longe, na solidão do campo, ondoso e verde, o rio serpenteia. Em cada contorção, mais se afasta, e a fugir, pouco a pouco se perde no majestoso, vago, infinito sertão. É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi. Mareia, é água no mar, é água.